quarto de hotel, banheira, champanhe, eu penso. Esse ano foi bom. Valtinho que amava carro, morreu sem ter o seu, saudade. Esse mano era bom. Agora eu tenho a nota, podia dar um pra ele. Grana que eu fiz com som. Eu vejo ela na cama, de quatro, dinheiro no bolso. Esse ano foi tão estranho. A vida batendo minha porta, eu com medo da morte. É o mal que assombra eternamente quem não tem suporte. Temos pouco, não que os ancestrais não tenham tentado. Ainda que o muito seja só vazio disfarçado. Tão pequenos diante do sangue da sua família. Eu acho que Davi só vence Golias na Bíblia. Daí formamos um pelotão de 50 mil mano, que só serve pra confirmar que os caras tá ganhando. Porra, no que os irmãos se transformaram. Essa merda no começo era só pelo hip hop. Hoje quem era falido é o mais falado. Acertando por obrigação e errando por esporte. Quem ostenta por amor, rima por ibope. Eu sou super porque com nós tratamento é de choque. Eu abri meu coração, fechei minha armadura. Meter a amadurecer sem perder a ternura. É que eu vou alto, eu sou o falcão. Vamos mudar o mundo, bebê. Quero te dar o mundo, bebê. É que eu vou alto, eu sou só paixão. Vamos mudar o mundo, bebê. Eu quero te dar o mundo, bebê. Eu sigo naquela fé que talvez não mova montanhas, mas arrasta multidões e esvazia camburões. Preenche salas de aula e corações vazios. E ainda dizem que eu não sou Deus, porra, eu faço milagres. É que eu sou de Lafi, onde querem que lates. E se mata por mina, de buceta ou de ouro. Se é que você me entende, em qualquer beco do morro. Quem faz justiça não é Sérgio Moro. Moro, será que eu sou só mais um negro fútil? Já que pra salvar o mundo essas correntes é nada útil. Mas não posso ficar sozinho, que bate a neurose. O sábio sobre a saúde do mundo diz que é só virose. O que adianta eu preto rico aqui em Belo Horizonte, se meus iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte? Eu já fui ponte, agora só querem passar por cima. Algo te explica porque quando eu canto esquenta o clima. Olho corpos negros no chão, me sinto olhando espelho. Corpos negros no trono, me sinto olhando espelho. Olho corpos negros no chão, me sinto olhando espelho. Que corpos negros nunca mais se manchem de vermelho. É que eu vou alto, eu sou falcão. Vamos mudar o mundo, bebê. Quero te dar o mundo, bebê. É que eu vou alto, eu sou só paixão. Vamos mudar o mundo, bebê. Quero te dar o mundo, bebê. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de haver cura.